nesse embalo tomou. O sanfoneiro tocou, o forró esquentou e a turma gritou, é nesse embalo que eu vou. Papai e mamãe reclamou, se você não vem eu vou só sem você. São João é na praça pra gente dançar, toma licor de maracujá, que é natural e não faz mal. E não tem essa história de em casa ficar, em casa quem fica é o botão para butuar. E não tem essa história de em casa ficar, em casa quem fica é o botão para butuar. Nesse embalo que eu vou, o sanfoneiro tocou, o forró esquentou e a turma gritou, é nesse embalo que eu vou. Papai e mamãe reclamou, se você não vem eu vou só sem você. São João é na praça pra gente dançar, toma licor de maracujá, que é natural e não faz mal. E não tem essa história de em casa ficar, em casa quem fica é o botão para butuar. E não tem essa história de em casa ficar, em casa quem fica é o botão para butuar.